50 knots, Charlie Papa Charlie. And I will ask you, is any chance to use runway 35 one we are there? 2500 pés. Formação, decolou um Charlie, um César 310 na pista auxiliar. Tráfico está mantendo a linha litoral à esquerda neste decolagem pista 28. O vento 190 graus, 79 decolagem autorizado. Decolou no César com a direita. Padrão Golf Mike Alpha, controle de Salvador, mantém condições várias, 1000 pés no corredor Axé. Repórter passando fora da barra. Tá. Lima Victor Charlie Papa Charlie, you continue your approach to runway 28. If possible, you will try to change your flight rules with the tower and to approach to runway 35. Well, initially we're going to proceed to runway 28, ILS Zulu procedure. Okay, thank you very much. We continue to Zulu 28 and if you have any chance, they will not. Thank you very much, anyway. Para esquerda, Oceania 6326. Oceania 6326, autorizada a descida para o nível de voo 060. Está presente, foi direto Cari. Agora o Cari está presente, descendo ao 060, Oceania 6326. Decolado ao 28, controle em 1, 2, 0, 8, presente, prova até cruzar 2.500 pés. Ok, prova até 2.500 pés, e o controle 198, obrigado. 1, 2, 0, 128. 128, obrigado. Controle, comigo Fox Air November, mantendo a prova, cruzando 2.500 pés. Papai, meu oficial novembro, contato radar na decolagem, mantenha para até 2.500 pés, após livra do para o nível 430 no perfil da saída Elefa 1. Perfil da Elefa 1, após 2.500 pés, oficial novembro. Até o 430. Azul 9300 da presente, foi direto Vitória da Conquista. Da presente, Vitória da Conquista, Azul 9300. Transformação da X para Natal. Vem para o procedimento RNAV, chama agora a torre 118, decimal 95. 1895, Azul 4196. Papatango Lima Kilo Zulu, reautorizado descida para 3 e 1 pés, altímetro 10, 16. 1016, Lima Kilo Zulu. Oceania 6326, desça para 2 mil pés, altímetro 10, 16. 10016, 2 mil pés, Oceania 6326. Lima Vitor Charlie, Papa Charlie, descendo 4000 feet, 10016. 12,000 feet and 1016, Charlie Papa Charlie. 200 graus com meia dúzia de onda. 200 com meia dúzia de graus, senhor. Azul, 4, também. Bom, já dou apresentação com os dois planos que nós temos aqui diferente. Gente, para Guarulhos, 360 autorizado. A rota pesou 1-0 até Piraí, Papa Alfa Índia. Após direto Umbade, é o Pesulu 44, Pagog, decola da 28, mantém pro até 2.500, da El Leda Mótima, curva esquerda. 5.000 transponder, 120, decimal 8. Cuidado Guarulhos, nível 360, Pesulu 1-0, Piraí, Umbade, pelo 44 Pagode. Saída da aldeia da Mótima. Lucala 28, 2500, curva esquerda, interceptar, saída da aldeia. Funciona 5006, ponto 21, 208, Oxanê, 63, 6150, proa até 2500. Até a proa após decolagem, até 2500, Oxanê, 63, 05. Já pronto no 05. Chama ali pronto, Oxanê, 63, 05. Lima Vito, Fox Papa Mike, Fokker Dent descent to flight level 05060 via Tari arrival to set 1016. Patan Golf Mike Alpha. Suba para o nível 105. Lima Vito, Charlie Papa Charlie, Vector 4 Space. Turn left, head 060. Limit will be flying on this head for 30 miles. Roger, the speed can hit in 060 and limit is 30 miles from the VOR. Charlie Papa Charlie. Correct. India Solo 219, obrigado, azul 41 no meio. O meu Foxtrot Sierra November, conforme instruções do centro Recife, suba restrito ao mesmo voo 32300, cotejo. 300, pode já voar na roda? Autorizado, apresento para direto Malba, conforme o meu Foxtrot Sierra November. Esquerda Malba, restrito 300, Fox Sierra November. 03, obrigado, 41 no meio. Salvador, centrais de voo do 96, 77, informação do espaço de autorização de galhão. Confirme o dato? É o voo 1967. É o 1967, boa tarde. Confirme qual horário do plano? Estamos indo no confirmando. 08, senhor. 08. Deslize, o ajuste chama 0 no meio. Papa Romeo Fox Serra November, está no centro Recife, 1288 e alterne 1260. 1288, 260, obrigado. Batango Golf Mike Alpha, quando possível, estimado para pouso. Estimando 1-9-5. Tem, chamando 1-5 para passar o Golf Mike Alpha. Mais 2-0. Canal 6326, autorizado o sinal ILS, reporte estabilizado. Canal 6326, autorizado o sinal ILS, reporte estabilizado. Ok, ILS autorizado, a pista 28, reportar estabilizado, Oxanair 6326. Azul 9300, estamos centro Recife, 1288 e alterne 1260. 1288, 1260, uma boa tarde. Boa tarde. Oceania 326 para o localizador, curva esquerda, proa 340, reporte estabilizado. Ok, senhorita, já está curvando à esquerda aqui pela nossa navegação e a gente reporte estabilizado, ok? Lima Victor Charlie, Papa Charlie, to localize, turn me left, heading 340. Roger, 340 to localize, Charlie Papa Charlie. Minha 142, boa tarde, 324, prepare a cuidar um. Sim, cruda left side do Park Center. Call established in 2003, Charlie Park Center. 56, pronto pra cópia. Pronto, cópia, vai te ver. Cruzado Natal, 490 nível, via Pedulu 10 até Natal. Decola da pista 28, mantém proa até 2.500 pés. Após, inicia a curva à direita no perfil da Aron, transição de par. Acena 556 mil transponder, o controle em 120, decimal 80. 256, autorizado Natal, nível 410, apertou 10, direto Natal. Decola 28, mandei pro A2500, curva direita, perfil Aron, de par. 566, 208. Com a Action, pronto no 9. É a pista à vista e aguardando o lock, o Chané 6326. Chané 6326, completo sinal, Chané Torre, 1895. 1895, o Chané 6326. Primeira vista, Charlie, Papa Charlie, complete left heading 320. Complete left heading 320, Charlie, Papa Charlie. Confirmando a frequência da torre por Chané 6326, querido, está no lock e no glide. Chané 6326, Chané Torre, 11895. 11845, graças, Chané 6326. 11895. Confirma o controle, a frequência da torre de novo? Torre 11895. 10895, graças. Ike Eco Delta, prossiga. Só. Poxa, né, minha 326, traça avistada, pista 28, molhada, precipitação passada na vertical. Do aeródromo, vento 220 graus, com 4 nós, pouso autorizado. Sente então, pista molhada, vai, o Chané 6326. 0 para Brasília. 621 para Brasília, prepare a Elefa 1, só um instante para cópia. Você ia confirmar qual é a saída? Elefa 1, da pista 28. E transferência para a torre para cruzamento do campo. Chané 1942 está autorizado para Recife, nível de voo 350, meio peso 1 a 7. Decola da pista 28, mantém proa até 2.500 pés. Pode atingir 2500, inicia curva direita no perfil da Arol. Transição Aracaju. 5024, transponder. Controle 120, decimal 80. Fale para Charlie, complete final, contact tower, 118-95. 1895, today. Aracaju, 5024, é o responder, 1208, é o motor da Chiné 6352, posição 02. Correto, chame pronto, no 7. Chiné 6321, copia? É, 6321. Autorizado para Brasília, nível de voo 360, via Pesolo 17. Decola da pista 28, mantém proa até 2.500 pés, ao atingir, inicia a curva esquerda, perfil da Elefa 1. 5064, transponder, 1208, controle. Autorizado, Salvador Brasília, nível 360, decola da 28. 2.500 pés, mantém a proa, após 2.500, curva esquerda, Elefa 1, transponder 5064 e via Brasília, Amber Zulu 197. O controle 208, Oxalé 6321. Correto, 6321, chame pronto no... Qual foi o portão? Portão 6, Oxalé 6321. Portão 6? Afirma, meia dúzia. Portão 6, Oxalé 6321. Chama pronto. Salvador, bom 256, na área para hoje. No 256, gate 09, utilidade, chefe de ataque. Livre reparto. Automatizando uma delta, Oxalé 6326. Ultrapasse o ponto de espera, por gentileza, deixando a pista livre, hein? Com certeza. Obrigado, Oxalé 6326. Uma Vitor Charlie Papachan, 77, checklane gear, wind is 2, 30 degrees, 04 knots. Clear to land runway 28, the runway is wet. Roger, I just did land. 28 and still wet on the runway. Good to see you, thank you very much. Bomba 097, acham identificação, autorizado chegada e pista, desça para o nível 050. 0050, vou 097. 10, ao atingir. Inicia a curva esquerda no perfil da Dael, Lida, Irume. 5062 no transponder, 1208, controle. Construção autorizado, Galeão, 1360, primeira aerovia, 3987. Decolagem da pista 28, mantém a proa até 2507. Após os 2500, curva esquerda, Dael, Lida, Irume. Transponder, 5062, controle, 1208. Pelo 967, correto. Chame pronto, chegar em funcionamento, gate 90. Samarim, gol no 967. Chegar em 6326, táxi dentro de alfa, portal é o 5, está sendo ocupado. Entendeu, portão 5, segue de alfa, Juliette, Chegar em 6326. Negativo, táxi dentro de alfa, mantém o da Juliette, o 5 está ocupado pela aeronave da companhia. Ah, legal, vamos devagar aqui então, aguardando, Chegar em 6326. On the left, 4, 6. Leaving by the left via taxiway Delta, maintain position before taxiway Alpha and ground ground 121 decimal 9. Respeque acionamento, gate. É 3 no 5? Afirmativo, 3 no 5. Tá pronto pro push? Pronto para o push. Charlie Papa Charlie Salvador Brown. Yes, that's the move. Holding from Delta. Alpha Kilo to Echo 3. Alpha Kilo and Echo 3 on the ship. Paulo Mão 256 para táxi, 87 a bordo, 2h49 em Recife. No 256 autorizado, táxi, pátio 1, pátio 3, chame antes da taxa de quilo, para ingresso na aula. Seguinte, parte 1, parte 3, eu paro no aquilo para ingresso na Alfa, gol 1, 2, 5 meses. Oxalé 63 no 5, cordeirinho com equipe de solo, após o bang da Gol, passar a retaguarda e ingressar no parte 3, iniciando 5, chame para o táxi. É, após o Gol, a retaguarda 63 vai cruzar para o táxi. WJLS runway 28, runway inside. Lima Vitor Fox, Papa Mike, traffic inside, check land gear, runway 28, clear to land, the runway is wet. Landing gear down, 3 green, clear to land, runway 28, Fox Papa Mike. Mike Golfo Alfa para o serviço de informação e alerta, chame o Centro Recife, 1288 e ao Terme, 1260. Mike Golf Alpha, controle. Bola 256, Kilo Alpha até o ponte pé da Golf, quando lá 1895, ajuste na 096. Kilo Alpha, ponte pé 1895 graus, sou Buenas. Xenia 6326, serve aeronave, que a companhia puxa no 5. Assim que tiver condições, autorizado Juliette até o 5. Ok, vamos tentar ver se o pessoal coordena aí, empurra o avião um pouquinho mais para trás para a gente passar. O 63 no 5 na escuta, o Oxalé 63 no 5 na escuta? 63 no 5, prossiga. Aquilo 76, amassando 500 pés no litoral, rumo do farol de Capuã. CF, Marco não avistado ainda. Só que ali é a atenção para Capuã. Bom, mais tempo de outra mensagem pelo 4 vai manter a separação. Vai ser cuidado. Taxiway Charlie, maintain position on taxiway Alpha, before taxiway India. Okay, here via Charlie, maintain position taxiway Alpha, before India. Salvador Ground, Dr. Du, Brasília 42591. Do campo, chame a torre, 1-1-8-9-5. Complementação para o Mike Eco Delta. Eco Delta para cruzamento do campo, chame a torre, 1-1-8-9-5. Aí, Eco Delta, copiou o controle? Afirma, transformar a torre 118 9 seco. Afirmo, 1-1-8-9-5. Na torre 118 9 seco, Mike Eco Delta, informa que vai passar o farol de Capuã. In order to pass holding point, ok? Sobre Salvador, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, mantenha ali o litoral 500 pés, ajuste o altímetro no 0 ou no 6. Está autorizado o cruzamento da final da pista 35, aguardando para o cruzamento da final da pista 28. Estou com tráfego, aproximação para a pista 28, cruzando em torno agora de 1810, em descida para a aproximação pista 28. Então está autorizado o cruzamento da 35, aguardando a autorização para cruzar 28. Mike Echo Delta está ciente, está autorizado a 25, aguardando para o cruzamento da, do eixo da 28. O Mike Echo Delta. Tá de jeito de ser, na escuta? 6 milha, baixou e travou, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, pista 28, molhada, sem chuva na vertical, pouso autorizado, pista 28, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu. Corre, Papá Romeu, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, visual com Sikorsky e companhia? Afirmativo, já estou na retaguarda do Tran e na proa do Faro de Itapuã. Gente, o vento é de 200 graus com 4 nós, intenções por 35 ou no 7? 35. 35, aproximação autorizada, inicialmente pouso pairado aquela cabeceira, aguardando prosseguir contato. Autorizado, pouso pairado na 35 até o direto de ar. Salvador, gol 1256, pode dar 28 prazo. Bom, Mike Eco Delta cruzou o eixo da 25, aguardando autorização para cruzar a 28. Gente, cruzou a 35, o tráfego na final da pista 28 é o Charlie 402, já aproximadamente uma milha. Na presente proa, autorizado para seguir com cruzamento. O tráfego já ia menos de uma milha para a cabeceira 28. Mantenha o litoral e aguarde transferência de comunicações. Autorizado para seguir o cruzamento. Bom, Mike Eco Delta está visual com o tráfego na final curta. Manterá pronto o litoral aguardando para a transferência. Mike Eco Delta. 1256, mantenha a presente posição. Aguarde alinhamento pista 28. Excelente, mantenha a posição 256. O Papa Romeu Hotel Juliette Serra, enquadrando o sinal para a cabeceira 35, Hotel Juliette Serra. Gente, Hotel Juliette Serra, a intenção é o pátio 4, está presente, direto à interseção Oscar. Autorizado aproximação e pouso, vento 240 com meia dúzia, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra. 1256, pista 28, alinhar e manter. Alinhar e manter 28, 256. Prima Vita, Papa Fox Mike. Qual o grau do Antoine Decimal Naina? Contato radar, vou ir para a posição bomba, desça para o nível 100. Delta efetuou o cruzamento pista 28, final 28. Chame o controle Salvador em 120.8, bom voo. 120.8, muito obrigado, boa tarde. Tarde. Salvador, Papa Tango, Papa Mike Eco Delta. A Papa Mike Eco Delta prossiga em condições visuais, a vista na 06. Quando possível, estimado para terminal Aracaju e estimado para pouso. Aguarde, senhor. Pouso 256. Após decolagem, mantenha a reta de decolagem até cruzar 2500 pés. Pista 28, decolagem autorizada, vento 20 graus e 4 nós. Ok, 256. Gate 1-0 para pushback de estacionamento. 1-9-6-7, autorizado no gate 1-0, chama táxi. Livre pushback 1-0, chama táxi. Boa, 1-9-6-7. Alô, Oceano 6-1, para pushback de estacionamento. 3:30, Salvador. Oceano 6-1-4-2, confirme novamente, táxi. Confirmo, 128, 3:30, Salvador. 97, boa tarde. Reporte visual com campo baixar travado. Já deve estar avistando, estou encontrar seu, a vista. Checo trem, pista 28, pouso autorizado, vento 220 graus, 4 nós, pista molhada, sem chuva. Positivo, já está avistando, ainda com o trem em cima, como ali vai estar trabalhando? Pouso 256, decolado 57, chama controle 1-2-0-8, boa viagem. 208, boa tarde, obrigado. Vista para autorização. Azul 4065, preparada a aula da Motiva, número 3, cópia. Já é o Motiva, o Spacer Messi. Lima Kilo Zulu, autorizado, Alfa Kilo, atento ao Learjet que está prosseguindo com táxi no Pote 3. Abro, e ela casou 1855. Papapá, Mike, Eco Delta, reporte 20 milhas fora. Reportar aqui, fora, Mike, Eco Delta. Gol 10900. Dois, 20 graus, 4 nós. Gente, aguarde número 4 para a cópia Whisky Oscar Bravo. 6142, para seguir no DAC. 6142, autorizado. Juliette, Alfa, até o ponto de espera da pista 28, no ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0, nomeia. Juliette, Alfa, 118.95, no ponto de espera, 10, nomeia, ajuste no 6142. Solo Gol 1967 para o táxi, POB 171, autonomia 3 horas e 35, até na Guarulhos. Gol 1967, táxi autorizado via Pátio 1, Juliette, Alfa, até o ponto de espera da 28, no ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0, no 6. Via Pátio, Juliette, Alfa, ponto de espera da 10, torre 1895, 1016. Gol 1967. Salvador, Gol 1864, posição 2, ciente da informação ativa, Victor, Aracaju 230. Gol 1884, prepare a saída, correção, Puka, prepare Pucaru e aguarde a cópia. Aguardando, 1864. Para o Gol 2097. Gol 2097, agora autorizado no portão 08, chama táxi. Autorizado, Gol 2097. Gol 2591, ready to copy? Ready to copy now, 2591. Brasília Force 2591, cleared to Brasília, flight level 380 via Upper Lua 7, after Cornell Flight Plan Route. Runway 28, after departure, maintain heading until 2,500 feet after turning left, Alpha 1 departure. Skok 5445, Salvador Port 120.8. Aí é só no terminal Aracaju, 120.3. Muito obrigado, até a volta. Bom dia, boa tarde. The 500 after turn left. Then the left one departure. Squawk 5445 and departure frequency 1208. General Force 2591, lead back collective, conform the report. 4242. Roger, to start up and text, contact tower 11, make the small 95QNH1016. To start up, contact tower 18952591. That's the name. Just confirm the April. Military April, 2591. Roger. Salvador, Gol 1097, boa tarde. Gol 1097, táxi, correção, mantenha a posição e aguarde para o táxi. Mantém Gol 1097. Controle Salvador, o azul 4462. Possível azul 4462. Beleza, por gentileza, após a posição Oprim, a gente vai voar Cari ou vai voar o Sierra Vitor 362? Faz Oprim, o senhor voa a posição Cari, a não ser que o senhor queira fazer ILS X-Ray ou R-NAV. Ah, não, rapaz, que a gente tinha entendido pelo ATIS que a ILS era o X-Ray. Mas aí, sai programar o outro então, obrigado. O chinelo é 315, manter a presente boa até 2500 pés. É impossível manter a prova. Essa é só um desvio à esquerda, proa 220 por 10 milhas. Após retomar a rota, o chinelo é 6315. Informação, então chama o controle 208, não, não nenhum atraso no setor. A chamada 08, 6315. Gol 2017, autorizado táxi via Pati 1, Juliette, Alfa, até o ponto de espera da, da pistão 28. No ponto de espera, turno, no 895, ajuste no 0, no 6. Ground, Oceania 6321, position 06, push back and start. Oceania 6321, stand back push. Amém. Solo gol 1864 no 2, pronto para push e acionamento posterior, cópia da Aracaju. 1884, aguarde pro, pro pushback. Aguardando 1884 no 2. Confirmo, número 2, cópia, aguarde. Meu Victor, Índia Aquila, acionamento autorizado, chame para o táxi. 1097, após a passagem da aeronave da companhia que vai prosseguir o táxi. Correção, autorizado. Índia Alfa, Índia Pati 1 no portão 07. Índia Pati 1 no 07, 1097. Aqui o Zulu autorizado táxi, reporte para ingresso no pátio principal. Azul 4065, pronto, cópia? Pronto, cópia, 4065. Azul 4065, autorizado Campinas, nível 340, via UP Zulu 10 por base, após sair conforme rota. Decola da pista 28, após a decolagem manterá a proa até 2500 pés e após curva esquerda na saída da Euleda Motiva. Transponder 5042, controle 120.8. Autorizado curva direita direto a Aron, subindo para o nível 350. Direita Aron, direto 350, autorizado. Chanel 1142. Pode ser bem. Azul 4065, contagiamento correto, chama pronto pushback acionamento no portão 03. Chama pronto pushback acionamento 03. Salvador, bom, 1966, boa tarde, acionamento da identificação, autorizado chegada a CARI, desça para o nível 110. Acionou a gente na chegada a CARI para 1110, boa 966. Gente, aqui observa um grupo de pessoas à frente da aeronave, é, atento à movimentação no pátio, chama o término, que é o 1404. Gente, número 2, cópia, gol 1884. Não confirma pra gente mesmo se transponder pro 4065 no azul? Confirme, não entendi a mensagem. Transponder pro azul 4065. Transponder 5042. 5042. And 6321, number 6, push back and start, stand by. 04, taxa autorizada até Patá. Chame para o ingresso na pista, Patá, meu Vitor, Índia, Aquilo. Oceania 6321, cleared to push back and set up report to airport taxi. Push back, taxi, sorry, back. Papa Romeo Whiskey, Oscar Bravo, pronto, cópia. Autorizado, Sierra Bravo, Mike Sierra, nível 390, via Upper Whiskey 50. Decolar da pista 35, após a decolagem, curva à direita na saída UCA Transição Zipar. Transponder 5046, controle 120.8. Gente, Romeu Oscar Bravo, mantém-se condições visuais, autorizado direto Serra Índia com um reporte visual com local de pouso. Controle 6142. Aguardo, gol no 256, está no centro do Recife. No 2685 e alterne 12545. 685-2545, gol no 256. Controle Salvador, gol no 967, decolar. Gol no 967, contato radar, suba restrito a nível de voo 100, saída da EL. 100, saída da EL, gol 1967. Iniciando curva de tempo. 063-14. 063-14, prossiga. Para prosseguir na descida, atingindo 110. Afirma se a 063-14, desça para 2.000 pés, aí chama 016. Autorizada final ILS Zulu, reporte estabilizado. 2.000 pés, estando no 096, autorizado final ILS Zulu, reporte estabilizado. Cenário 6314. Cenário 6315, Libra Central, nível de voo 360. 360-6315. Controle Azul 4462, está estabilizado no ILS Zulu, pista 28. Azul 4462, complexo final de Sônia Torre, Uno 1895. Completa com a torre agora 1895, Azul 4462. Obrigado, bom final de semana. Está pronto no 2 para posicionar. Uno 884, cotejamento correto. Autorizado, pushback, acionamento, porção 02, chama táxi. Autorizado, chamar para o táxi, 884. Ground, descente, we have 125 calls on board of the main coffee in 3 hours and 30 minutes. 18, continue aguarde, pista livre. 4462, está ciente, pista molhada, aguarda a sua autorização. Free taxi via Mene from taxiway Juliet Alpha until the holding point runway 28. At the holding point, contact tower 118.95 QNH 1016. Zulu até a Maitê autorizada. Azul 4462, pouso autorizado pista 28, 220 graus com 4 nós. Autorizado, pouso pista 28, azul 4462. 1207, decolado azul no 1, chame controle 120, décima 8, boa viagem. 208, viado. Grupo Zulu, eu não abro, quero ir. No corredor Interlagos, para ingresso no Bonfim. Até Farol da Barra, logo após cruzamento. Gente, Papai Serra Bravo, confirma o código acionado. 2, 2, 3. Gente, acione o código 5050, mantenha-se condições visuais, o ajuste chama 06. Informe a proa para o destino. Tolho Gol 2097, boa tarde, passando 2000. 50-50, o Papa Romeu, Papa Serra Bravo, a proa é Flúcia, Lito. Gente, o Papa Serra Bravo, gol 2017, contato radar, suba restrito a nível de voo 100, autorizado direto Coral. Uma centena direto Coral, gol 2017. Canaria 1142, está no centro Recife, 12685 e alterne 12545. Charlie Arrival, Axelio 1358. Axelio 1358, cleared Charlie Arrival, Sunset Level 110. Ok, descending via Charlie Arrival, descend to 110, Axelio 1358. Romeo Alfa Bravo informa tráfego 11 horas, 2 milhas, um Alfa Serra 50, uma trama 506, rumo sudoeste. Sim, é, visual com o mesmo, Romeo Alfa Bravo. Romeo Papaz Serra Bravo informa tráfego 10 horas, 2 milhas, um Robson 44, uma trama 506, rumo nordeste. Tá, ciência do tráfego para Romeo Papaz Serra Bravo, fala que o cruzamento da manhã, gente, foi isso. Autorizado, Papaz Serra Bravo, informa quantas milhas irá se afastar de Salvador? 201, tem, quando possível, estimado para pouso. Está atingindo 190, gol 966, pode prosseguir na descida? Gol 966, autorizado 2000 pés, ajuste no 096, autorizado a final ILS Zulu, reporte estabilizado. Portal estabilizado, final ILS Zulu. Informo que cruzamos com tráfego aqui a em torno de 2000 pés abaixo. Bona 01967, livre ascensão, nível de voo 360. Gol 360, gol 1967. Catango Eco Vila Novembro, mantém-se condições visuais, ajuste no 096, voo direto rotatório, desça para 1500 pés. Salvador, muito boa tarde, aqui é aula 021-Alpha, Heavy, descending level 160. Sou Nicar e Pit. Portugal 021-Alpha, descend to flight level 050, clear e Pit arrival. Descending level 50 e Pit arrival, information system. O gol 097 passando 090, restrito a uma centena. Voo 2097, da restrita nível de voo 100. Uma centena, voo 2097. 50. Confirma para o controle, o Papaz Serra Bravo. 1:50, senhora. Afirma, o Papaz Romeu, Papaz Serra Bravo. Não copiei o estimado, o Papaz Serra Bravo. Estimado presente, 1:50, senhora. Entre 1:50 da presente, Papaz Serra Bravo, tem frequência livre para autocoordenação. Boa tarde, querido. Congresso Bravo, Congresso Bravo, frequência livre. Alô. Bom, 884, confirmado, Aron Aru, vai manter pro até 2500 pés ou conforme a carta? Afirmo, vai, após a decolagem, mantenha pro até 2500 pés e após curva à direita na saída Aron, transição Aru. Gente, vai manter pro até 2500 após Aron Aru no 884. In shoreline at the left side of runway 28. After takeoff, we'll maintain heading until 2,500 feet and then we'll perform a level 1 departure. You're clear for takeoff, runway 28, wind is 200 degrees, 04 knots. Takeoff runway 28, copy track, maintaining heading until 2,500 feet, 1 on the left. 967, estamos sempre Recife, 1251 e alterne 13395. Sempre Recife, 1251, alterne 13395, gol 1967, boa tarde. Gol 2017, solicito 180 como final. Alinhar e manter a pista 35, isso que eu acho que é bravo. Salvador, o cenário 63, 1-4, estabilizado, SU-2-2, baixado e travado. TV-1358, descendo 2,000 feet, planeta 1016. TV-1258, descendo 3,000 feet, 1-2-5-8. 5, percebido a subida a Aron, sai na 007 Salvador, o vento 210 graus, com 4 nós, decolagem autorizada. Azul 4067, autorizado táxi via Pátio 1, Juliette, Alfa, até o ponto de espera da pista 28. O ponto de espera, torre 98.95, ajuste no 06. Gente, Pátio 1, Juliette, Alfa, 28.95, ponto de espera, Azul 4067. Azul 4462, após a aeronave da companhia, ingresse Pátio 1, posição 03. Azul 3 da aeronave da companhia, Pátio 1, na posição 3, Azul 4462. 4, Romeo Whisky Oscar Bravo, decolado 18, chame, controle, Salvador, na frequência 1.20.8, boa viagem. 208, não tem que ser confirmado. Boa tarde. Está confirmando o transporte interno? Bravo, Totango. Aguarde 1 minuto, Costa. Eu recebo transponder. Suba para o nível 390, direto a Aron. Direto Aron, 1884, pista 28, olhar e manter. Gente, alinhar e manter 28, 1884. Tower 2591, ready for text, POB 42, endurance 3 hours 45 minutes, alternate Serra Bravo, Papa Juliette. Gente, Golfo Papa Eco, número 24, cópia. And report, contact Hotel to Cross Runway Brazil 28. I report Hotel Taxi to Cross Runway News 2591. A 3217, boa tarde, ação de identificação, autorizado chegada e pitch. Desça para o nível 050, redução de velocidade 230 nós, número 4 na aproximação. Controle Papa Romeo Victor Índio Aquilo, fala da barra. Desça Papa Romeo Victor Índio Aquilo, livre ascensão nível 085, quando possível, estimado para pouso. Ascensão 085, passar o estimado. Número 884, após decolagem, mantém a reta decolagem de cruzar 2510, próximo curva direita, perfil Aron, vento variável, 2 nós, decolagem autorizada. Teste decolagem autorizada 28, após decolagem, mantém a prova até 2500, após Aron Aru, no 884. Brasília 4591, maintain present position. Maintain position 2591. 966, complexo final de Tânia Torre, 1.1895. 1895, voo 966, agora. Voo 2017, serviço radar encerrado, 48 milhas sudoeste de Salvador, chame Léus 1201. Léus 1201, voo 2017. Cross immediately, runway 1028. That's right, cross immediately, Brazilian 42591. Clear cross, runway 1028, taxi via Delta, Alpha, report, taxi Golf, ready for takeoff, remain district. Delta Alpha 2 Golf 2591. 1884, presente por até 2510, decolado aos 22, chame controle Salvador 1208, boa viagem. 208 pro até 2508, 84. Chegada Cari, desça para o nível 1.10, redução de velocidade 240 nós, número 5 na aproximação. Chegada Cari, desce para nível 1.10, reduzindo a velocidade Gol 9620. Controle de Salvador Gol no 884, Aron. 1884, contato radar, suba para o nível 230, saída Aron. 230, Aron Gol no 884. Checo, tá em voo no 966, pista 28. Voo 966, livre ponto, pista 28. câmera mesmo no 4, na Alfa, que está aí. Gente, transfira solo Salvador agora em 1219. Confirmando 1219, confirmando 219? Não, 219 mesmo, afirma, 219. Isso é 219, eu chamei a 63 no 4. Estou em Salvador, o 4065 da Azul, se aproximando do ponto de espera da 28, visual com tráfego. Telemetria 314, autorizado, Patiuno, portão 06. Patiuno, portão 06, o Xenero, minha 314. Passagem, né, mantém? Passagem, nem mantém, 4065. Portugal 021 Alpha, descend to 2000 feet, descending 201 feet, clear the left channel of Fox Valley. Descending 2000 feet, descending 1016, and clear first approach, will report down the ship, begin 021 Alpha. Channel 6321, call Recife 128.8, enable 126.0. 28260, channel 6321. 04. Autoriza a presente transferência de táxi, da parte das autoridades para o táxi 2 da base aérea, sobre a área gramada, sempre fica nesse da Roma, já deu? Autorizado, da presente para outro pátio militar, atenta a movimentação naquele pátio. 04. 1966 no solo 24, táxi em frente, libera a posse à esquerda via Charlie. Na taxi Alpha, mantém a posição antes da taxi Índia e chama o solo 1219. Ok, livre à esquerda, mantém a alfa antes da Índia e chama 219, 1996. Então, Yang, prossiga. Então, Yang, aguarde. Agora, Portugal 021 Alpha, request the direct to Usan for weather. The direct to Usan for Portugal 021 Alpha. Heading to Usan, Portugal 021. O 4065, após decolagem, mantém a reta, decolagem até cruzar 2500 pés. O vento variável com 2 nós, pista 28, decolagem autorizada. Livre decolagem 28. Mantenha a prova até 2500, azul 4065. Papa Romeo Golf, Papa Eco, autorizado, Brasília, nível 430. Decola da pista 107, após a decolagem, curva à direita, na saída Elefa 1, via Opesu 17. Responde 5047, controle 120.8. Autorizado chegada CARI, desça para o nível 120, redução de velocidade 240 nós, número 6 na aproximação. Pista 17, após a decolagem, curva direita na saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5047, controle 120.8. Limpa bem, papai. 5, decolando 27, controle agora 1208, boa viagem. 208, obrigado, boa tarde, azul 4065.